Estou aqui pra te pedir mais uma vez que me compreenda. Eu tenho muito ciúme de você. Juro, isso não vai mais acontecer. Eu estava drogado e preciso de força pra me libertar. Seu covarde, não é a primeira vez que isso aconteceu. Essa história já chegou ao fim. Não quero mais você. Por que me bates? Eu não perdoarei. Eu nunca dei motivos pra desconfiar de mim. Por que me bates? Eu sempre te amei. Estou de coração partido. Mas agora é o fim. Tu és um covarde. Um homem covarde. Me dê ao menos uma chance pra tu ver que agora eu vou mudar. Por nós dois, eu ser o cara certo pra você. Te juro, isso não vai mais acontecer. Eu estava bebido, bem doidão. Acabei perdendo a noção.